Nico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Mamãe, Mamãe, Mamãe, de 1964. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Uma coisa é certa, todas as mães, sem exceção, deram à luz a grandes homens. E se a vida as enganou em seguida, delas não foi a culpa. Pense nisso. Clube do Caipirão. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Num dia tão especial, vamos ouvir a mulher mais bonita do mundo com os primos Abel e Caim. Ao lhe perguntarem aonde morava, ele não sabia o que estava falando. Quando perguntaram quem era sua mãe, ele respondeu com a voz muito triste: a minha mãezinha parece uma santa, e é a mulher mais bonita que existe. Pedindo que alguém conhecesse a mulher bonita que tinha um filho desaparecido. Chegou de repente uma pobre mulher, os dois se abraçaram em ânsia infinda. Aquela senhora de rosto enrugado era pra ele a mulher mais linda. Penso igual aquele menino, como é bonito o rosto de mãe, que foi a origem do nosso destino. A minha mãezinha tem cabelos brancos, o rosto cansado e olhos profundos, mas para o concurso do meu coração, ela é a mulher mais bonita do mundo. Abel e Caim, de 1977, a mulher mais bonita do mundo. Quem é? É a mamãe. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Você que tem a sua mãezinha junto com você, agradeça a ela, dê um beijo nela. Se você tá de mal com ela, não fique de mal com a mamãe. A mamãe é tão importante, ela te deu a vida. Ela te ajudou de alguma forma a conquistar um espaço nesse nosso universo. Vamos ouvir Salve o Dia das Mães com Zita Carreiro e Carreirinho. Conformo somente porque muitos sofrem também esta amarga saudade. Salve o dia das mães, todas as mães do Brasil, dia de alegria, felicidades mil. Salve, salve este dia pra vocês que é feliz, mas pra mim minha sorte não quis.

Mas um dia, meus amigos, lágrimas vêm quando eu digo isso que me aconteceu. Chegaram pra mim falando, caboclo, estão te chamando, sua mãezinha morreu. Senti um nó na garganta, minha tristeza foi tanta que nem podia falar. Por mais que eu imaginasse, em tudo aquilo pensasse, não podia acreditar. Quando vi minha mãezinha, aquela santa velhinha deitada sobre um caixão, pensei, Deus de caridade, vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar, quem tem mãe deve adorar, não a maltrate jamais. Porque quando ela morrer, aí é que o filho vê a falta que a mãe faz. Saudade de Mãe, com Gino e Geno, de 1984. Oh, saudade! Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Dentre os grandes sucessos que fala de mamãe, um deles foi gravado por Tião Carreiro e Paraíso, é de 1981, Uma Flor e Uma Santa. Roda aí, Luquinha! Minha mãe é uma santa, minha amada é uma flor. Minha mãe me deu a vida, minha amada muito amor. Minha mãe vive ajoelhada aos pés da Virgem Maria, pedindo para seu filho ser feliz no dia a dia. A minha mulher amada também não sai da capela, pedindo tudo pra mim, não pede nada pra ela. Santa, minha amada é uma flor. Minha mãe me deu a vida, minha amada muito amor. Na balança do meu peito as duas pesam iguais, entre uma flor e uma santa não desejo nada mais. Entre uma cruz e uma espada tem muita gente chorando. Entre uma flor e uma santa eu levo a vida cantando. Minha mãe é uma santa, minha amada é uma flor. Minha mãe me deu a vida, minha amada, muito amor. Uma Flor e Uma Santa, Tião Carreiro e Paraíso, em homenagem às mamães, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. rápido, Zé, senão não dá tempo. Hoje o Clube do Caipirão homenageando as mamães. Hoje nós não teremos o humor caipira, ok? Aí eu manei dano. Hoje nós não teremos o humor caipira. E no lugar do humor caipira vamos ouvir um poema com o grande goiano Ivan Diniz, beleza? Daqui a pouquinho, porque agora tem o trio Parada Dura na sua primeira formação, com Delmir, Delmon e Mangabinha, de 1973, Valsa às Mamães. Valsas Mamães, com o trio Parada Dura na sua primeira formação, com Delmir, Delmon e Mangabinha no acordeon. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. clubedocaipirão.com.br. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Muita gente já perdeu a sua mãezinha. Infelizmente, a única certeza que nós temos da vida é que um dia nós vamos partir para o outro lado. Se você ainda tem a sua mãezinha junto com você, dê um abraço nela, cuide bem dela, agradeça a ela por ter dado-lhe a vida. Infelizmente, o mundo não é perfeito, os seres não são perfeitos, mas tenha certeza, se um dia ela errou, foi tentando acertar, foi tentando fazer o melhor para você. Pense nisso. Clube do Caipirão. Tonico e Tinoco vem chegando mais uma vez. Vamos ouvir As Mães. As Mães, com Tonico e Tinoco, de 1968. Você está ouvindo Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão homenageando as mamães. Vamos ouvir Zico e Zeca, de 1968 também. Saudosa mãezinha. Mãe, com ternura te envio essa mensagem. Simples lembrança, mas que é minha oração. São estes versos, este canto, uma homenagem que faz mãezinha seu filho com o coração. Neste dia tão sublime, bom e lindo, as homenagens para as mães já são presentes. Já pelas ruas e nos lares estão sorrindo as mamãezinhas com seus filhos tão contentes. E com tristeza me recordo que outrora mamãe cantava para mim essa canção. Vai lá pro céu, Deus levou mamãe embora. Fico a saudade pra ferir meu coração. Querida mãezinha, tesouro de ternura e bondade, que nos alenta docemente com afeição, suspiro a tua ausência com saudade, teu pobre filho sem consolo e em solidão. Sempre às 6 horas para ela vou rezar, santa no altar da capelinha. Em vez da santa sempre vejo no altar, pra mim sorrindo a minha boa mamãezinha. Ela na terra inspirou amor que encanta, então no céu ela será muito querida, pois para mim sempre serás mãezinha santa, que adorarei eternamente nesta vida. Saudosa mãezinha com Zico e Zeca aqui no nosso programa. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Poeta e trovador também fez homenagem às mamães. Essa canção foi gravada em 1979. Coração de Mãe. Seu filho está de volta e chegou para ficar. Mãe, minha roupa empoeirada e suor toda molhada trouxe pra você lavar. Mãe, já sofri por este mundo os desgostos mais profundos que eu tortura meu viver. Mãe, eu fui fraco e cretino, em vez de homem fui menino, me causei tantos desgostos. Mãe, lhe deixei no abandono, a perder noites de sono, envelhecendo seu rosto. Coração de Mãe com poeta e trovador aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Os hippies da música sertaneja gravaram em 1981 a sua homenagem às mamães. Vamos ouvir Conselho de Mãe. Filho, onde você estiver agora, saiba que sua mãe padece e chora. Por sua causa vive a sofrer. Por você eu tenho padecido. Volte para casa, filho querido. Eu e seu pai amamos você. Se eu tivesse escutado, mamãe, certamente hoje eu não padecia. Fui ingrávida e desobedeci as palavras que papai dizia. Seus conselhos eu não escutei e saí lá de casa um dia. Desprezei os meus irmãozinhos, deixei longe minha moradia. Mãe, eu tenho vontade de voltar, chegar aí, me ajoelhar e beijar seu rosto, mamãe querida. Mas tenho medo que ao chegar, o pai não me deixa entrar, ao ver que seu filho não venceu na vida. Hoje triste eu choro sozinho. Oh meu Deus, se eu pudesse voltar, mas não volto porque tenho medo que papai não me deixe entrar. Tenho medo que a minha mãezinha não se encontre no mesmo lugar. Fui eu mesmo que os desprezei. Com que cara que vou chegar lá? Léo Canhoto e Robertinho, Conselho de Mãe, de 1981. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Amigos e companheiros que acompanham o Clube do Caipirão, hoje nós não teremos o humor caipira. Então, na hora do humor caipira, vamos ouvir um poema em homenagem às mamães. A gravação é do goiano Ivan Diniz, grande locutor de rodeios. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir. Clube do Caipirão. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste subir pela neblina, porque a sina de mãe é esta sina: amar, cuidar, criar, depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho quando grande e forte, já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante uma mulher bonita sorrindo rouba, e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti, me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de niná. Hoje volto coberto de poeira, te encontro quietinha na cadeira, cabeça pendida sobre o peito. Quero abraçar, não sei se devo. Quero acordar, mas não me atrevo. Não sinto que me cabe este direito. Eu te esqueci, as mães são esquecidas. Vivi minha vida, vivi muitas vidas. E só agora, quando chega o fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, lembro que nunca se esqueceu de mim. Não devo voltar a ser esquecido, mas que foi? De repente ouço um ruído, a cadeira rangeu, é tarde agora. Minha mãe se levanta abrindo os braços e me envolvendo num milhão de abraços. Rendendo graças, diz meu filho, e chora. E chora e treme como fala e ri. Parece que Deus entrou aqui em vez do último dos condenados. E o seu pranto rolando em sua face, como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro, lembro que fui criança, que fui puro. Sim, tenho mãe, e esta aventura é tanta, que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas amanhã é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que beijas como agradecendo toda a dor que por mim foi causada. Do mundo onde andei nada te trouxe, e tu me olhas no olhar tão doce, que nada tendo não te falta nada. Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto ao bercinho, cantarás a esperança para o mundo. Clube do Caipirão. Grande goiano Ivan Diniz aqui no Clube do Caipirão, em homenagem às mamães. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja na internet. Flores pra Mamãe é o nome da música, foi gravada em 1980 por Pardinho e Pardal. Dia de finados, o sol brilhava na tarde, e naquele campo santo, bem no alto da cidade, era grande um movimento, com flores e muita gente, chegando de toda parte, pra visitar seus parentes. Sepultura mais ricas, muitos tinham reclamado que estava sumindo flores, alguém havia roubado. Quando passou um menino com um buquê de flores na mão, todos correram atrás dele, gritando: pega o ladrão. Encontraram o pobrezinho, soluçando ajoelhado, cobrindo um monte de terra, com flores se havia roubado. Na cabeceira uma cruz, num abandono total, o nome quase apagado, Maria Rosa de Tal. Perguntaram o que fazia, quase sem poder falar. Roubo flores pra mamãe, porque não posso comprar. Não conheci ela em vida, Deus não me deu esta sorte. Por isso as flores mais belas eu lhe dou depois da morte. Todos voltaram pensando, como cabe tanto amor num coração tão pequeno, hoje coberto de dor. Os que seguiram o menino, foi grande a compaixão. Com as flores pra mamãe, deram a ele o perdão. Pardinho e Pardal, Flores para a Mamãe, aqui no nosso programa. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A Juju sinaliza que é hora do intervalo. É um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.

sol da minha vida. Minha mãe de leite me deu o seu calor. Minha mãe de leite, peço a Deus que te proteja. Esteja, estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Mãe de leite com as gargantas de ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Grande sucesso, hein? Clube do Caipirão. Você ouve e se emociona. A mãe compreende até o que os filhos não dizem. É, companheiro, sentimento forte. Clube do Caipirão. Em 1976, a dupla Gilberto e Gilmar também homenageou as mamães. Vamos ouvir Santa Mãezinha. Peço que me ouça agora, quero cantar pra senhora o que diz meu coração. O seu filhinho, que já é um homem feito, com todo amor e respeito, lhe dedico esta canção. Foi a senhora carinhosa e protetora, a primeira professora que até hoje me conduz. Humildemente ofereço as minhas preces à senhora que merece todas as bênçãos de Jesus. Seu conselho, a senhora é o espelho mais sincero e profundo. Tantos amores eu já tive nesta vida, mas mamãe santa querida é o maior amor do mundo. Se eu pudesse, eu faria mamãezinha sua estátua de rainha para pôr num pedestal. E gravaria em um medalhão de prata, branca, preta ou mulata, nosso amor universal. Santa Mãezinha com Gilberto e Gilmar aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Hoje um programa especial homenageando as mamães. Tá no jeito, Luquinha? Uai, menino. Tá no jeito? Então vamos ouvir Retrato de Mãe com Lourenço e Lourival. Nesse mundo tão sozinho, sinto a tristeza tomar conta do meu peito. Por companheiro eu só tenho um retratinho, que se garganta. Sinto uma lágrima brotar dos olhos meus. Esse retrato que eu adoro é de uma santa. É minha mãe que foi morar junto com Deus. Delírio me parece que escuto uma voz reclamar dentro de mim. É o lamento do meu coração de luto que suspira por me ver sofrendo assim. Eu sinto tanta sua falta, mamãezinha. Tenho razão de lamentar a minha sorte, porque a riqueza e a alegria que eu tinha foi destruída pela ingrata e fria morte. A mãe que chorando pede um filho, sinto no peito o coração tudo em pedaço. Meus olhos tristes de chorar perderam o brilho, como as estrelas que se apagam no espaço. Oh, mamãezinha, o meu viver não tem mais calma. Esta saudade pouco a pouco me devora. O meu consolo é rezar pra sua alma e abraçar o retratinho da senhora. As Vozes de Cristal, Lourenço e Lourival, de 1967, Retrato de Mãe, é sucesso! Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Hoje o Clube do Caipirão está homenageando as mamães. Vamos ouvir Joel e Germano, de 1974, Mãezinha Querida. Graças a Deus onipotente, a Nossa Senhora Rainha, que protege eternamente minha querida mãezinha. Com saudade aqui ausente, eu lhe escrevo esta cartinha. Sua imagem está presente, iluminando a vida minha. O seu filho hoje quisera voltar a ser menino, ter ouvir a voz sincera da mamãe com seus ensinos. Suas horas sorte tão severa, mas seu olhar tão divino, minha flor da primavera, que perfumou meu destino. Quero voltar à idade dos meus sonhos de criança. Mãezinha querida, com Joel e Germano. É modão, hein? Modão em homenagem às mamães é aqui no nosso programa. Clube do Caipirão é tradição caipira. Mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida de seus frutos gerados e criados. Obrigado por termos vocês, grandes mulheres, grandes mamães. Clube do Caipirão. Existem várias canções em homenagem às mamães. Uma delas é a Mãezinha Querida, com Jacó e Jacózinho. Essa canção nós vamos ouvir agora. Tá no jeito, véi? Tá no jeito? É o velho Gervásio na picape número 3. Tá no jeito, véi? Então roda a moda, caboclo! Mãezinha em uma casinha no certo lugar. Mas depois minha mãe faleceu, que tristeza, meu Deus, quanto canto chorar. Com a alma cheia de amargura, fiz a sepultura dando a despedida. Com a terra que Deus fez Adão, mamãezinha querida. Eu fiquei padecendo sozinho, seguindo o caminho que Deus me traçou. É bem triste perder neste mundo o amor tão profundo de quem nos criou. Nunca mais vou beijar o seu rosto, meu Deus, que desgosto, que desilusão. Com meus erros que eu fiz nesta vida, mãezinha querida, te peço perdão. Ao perder mamãezinha querida, a alegria da vida também teve fim. Quando chego na minha casinha, não vejo amor invadir o meu peito. Não tem outro jeito, me ponho a chorar. Vou seguindo esta triste sorte, esperando que a morte venha me buscar. Jacó e Jacozinho, de 1964, Mãezinha Querida, aqui no nosso programa. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Quando o sucesso é obtido, recordar é preciso, ainda mais que homenagem às mamães. É, vamos ouvir Irídio e Irineu no comecinho da carreira, de 1975, Amor de Mãe. Eterna namorada, dona do meu coração. Minha eterna namorada, dona do meu coração. O amor de mãe é puro, é o mais lindo do mundo. O amor de minha mãe sublime, tão profundo. Foi ela quem me criou com todo amor e carinho. Aceitei, linda mamãe, um beijo do seu filhinho. Esta canção, minha eterna namorada, dona do meu coração. Minha eterna namorada, dona do meu coração. O meu coração inteiro pertence à minha mãezinha. O meu amor verdadeiro é mamãe, minha rainha. Minha mãe é com orgulho a vida de minha vida. Quem me ensinou a andar foi você, mamãe querida, mamãezinha. Ofereço esta canção, minha eterna namorada, dona do meu coração. Minha eterna namorada, dona do meu coração, dona do meu coração. Amor de Mãe, com Irídio e Irineu, aqui no Clube do Caipirão. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Ô Juju, cadê o tereré, Juju? Só vocês que bebem aí. Peraí. Ah, beleza, então você vai vindo aqui já? Ô, você que manda. Ah, agora? Ah, então tá bom, vou esperar. É verdade. Isso, traz um golinho aqui, ó. Isso, põe aqui pra fazer barulho. Aê, Juju, tereré é muito bom, faz bem pra saúde, né? É verdade. Isso, vamos tomando um tereré, ouvindo a canção Cabocla. Clube do Caipirão. A mulher é o ser que merece todas as homenagens à vida, ainda mais sendo mãe. Vamos ouvir Caçula e Marinheiro, Mãezinha. todos os dias das mãos. Te vejo somente coberta de véu, e o presente que posso te dar são pranto dos olhos olhando ao céu. Mãezinha, eu sei que estás junto de Deus, carinhos teus jamais eu terei. Mãezinha, eu te peço que ore por mim, até que um dia lá encontrarei. Mãezinha, o amor mais puro e mais profundo que jamais eu encontrarei neste mundo era o amor do teu coração. Mãezinha, eu te peço que nunca me esqueças, pois todas as noites eu faço uma prece pedindo a tua benção. Mãezinha, eu sei que estás junto de Deus, e os carinhos teus jamais eu terei. Mãezinha, eu te peço, ore por mim, até que um dia lá encontrarei. Mãezinha, de 1967, grande sucesso com Caçula e Marinheiro. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Cascatinha em Ana, o Sabiás do Sertão, também gravou uma música em homenagem às mamães, isso no ano de 1978. Essa canção nós vamos ouvir agora. Sinalizou Luquinha, então roda a moda! Com profunda tristeza eu vejo a fotografia de minha mãezinha, que eu guardei neste ó triste dia, quando de mim ela se despedia. Não esqueço o seu olhar tão meigo, a voz tão suave, dizendo assim: meu filhinho, ande sempre direito, nunca se aproxime das coisas ruins. Só fingimento, não há sentimento, não existe amor, a não ser amor de uma mãe que subirá ao céu junto ao nosso Senhor. Vou partir, meu filho, não chora. Meu filho, não chora, tem pena de mim. Meu filhinho, ande sempre direito, nunca se aproxime das coisas ruins. Vou partir porque chegou a hora, meu filho, não chore, tem pena de mim. Já não posso olhar seu rostinho, que sem meu carinho vai ficar aqui. Onde tudo é só fingimento, não há sentimento, não existe amor, a não ser amor de uma mãe que subirá ao céu junto ao nosso Senhor. Fotografia de mãe com Cascatinha em Ana aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Os filhos são para as mães as âncoras da sua vida. Pense nisso. Clube do Caipirão. Quem não se lembra do cantor das andorinhas, o nosso querido, inesquecível, saudoso Barreirito? Vamos ouvir Mãezinha Querida. Música. eu queria ter para amar e adorar você. Na minha estrada sempre foi meu guia. Mamãe, a sua imagem não me sai da mente. Ouço sua voz mesmo estando ausente na caminhada do meu dia a dia. Você, mãezinha, pois sem você, mamãe, não sei viver. Mamãe, um dia Deus vai te levar embora, e nesse dia peço pra senhora, mamãe, me leve junto com você. Se estou em perigo, mamãe, quando a tristeza me invade a alma, sua ternura me devolve a calma. É nos seus braços que encontro abrigo. Mamãe, lhe agradeço pela vida minha. Devo a você, mãezinha, pois sem você, mamãe, não sei viver. Mamãe, um dia Deus vai te levar embora, e nesse dia peço pra senhora, mamãe, me leve junto com você. Mãezinha querida, com o cantor das andorinhas, a voz número um do trio Parada Dura, né Zé? Grande Barrerito, grande sucesso em homenagem às mamães. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. É o Clube do Caipirão homenageando a mulher mais bonita do mundo, as nossas mamães. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos, companheiro. Clube do Caipirão. Caminheiro é o nome da canção. A primeira música em homenagem ao tal famoso sertanejo universitário. A música do universitário é o Caminheiro, que também fala do sentimento da mãezinha. Vamos ouvir com Liu e Léo. Por favor, faça parada diga pra mãe, zelar bem do que é meu, cuidar bem do meu cavalo, que o finado vai me ter. O meu cachorro campeiro, meu galo índio brincador, minha velha espingarda e o violão chorador. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Caminheiro, diga pra mãe, para não se preocupar, se Deus quiser este ano, eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá, mas se eu formar Caminheiro com Lio e Léo, clássico caipira, em homenagem aos universitários que deixam o seu lar para tentar um mundo melhor, né? Grande Caminheiro de 1980, é clássico caipira, é modão, toca aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho teremos mais um poema em homenagem às mamães. Já já tem o Jair Muniz, hein? Daqui a pouquinho. Mas agora tem Mãe Amorosa, um dos maiores sucessos em homenagem às mamães. Foi gravado pela dupla Abel e Caim. Vamos ouvir a gravação de 1988. Mãe Amorosa. Entre as palavras do mundo que tanto eu amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isso esta canção será minha mensageira, para levar todo afeto a você, mãe brasileira. Devemos esquecer. É o nome da nossa velha mãezinha, é um tesouro pra quem sabe compreender. Que lutou tanto e por nós sofreu calada, mas é bem poucos que sabem reconhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, a pobre mãe se cansa de padecer. Pra não deixar faltar nada pros filhinhos, elas trabalham muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem dor. conforto, mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa o trabalho e não reclama, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. Um coração que vive cheio de saudade, tem que ir embora e demora pra se ver. Entre soluço ela se fecha em um quarto, e seu consolo é suas lágrimas correr. Eu mais adoro, sendo ela a razão do meu viver. É mesmo que adorar Nossa Senhora, que está no céu para sempre nos valer. Despreza ela e não ouvir os seus conselhos, esse pecado eu não levo. Quando eu morrer. Mãe Amorosa, grande sucesso com os primos Abel e Caim aqui no Clube do Caipirão. Hoje, homenageando as mamães. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na Terra. Parabéns, mamães! Parabéns, grandes mulheres. Clube do Caipirão. Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja, gravaram em 1973 Minha Velha Mãe. Vamos ouvir. Mamãezinha, ouça o que eu lhe digo agora. Gosto tanto da senhora, minha mãe do coração. Amor sincero eu dedico só a ti, mamãe, seu filho está aqui para lhe dar a proteção. Não é preciso ficar triste, mamãezinha, nunca vais ficar sozinha, que estarei até o fim. Você sofreu muito por mim no seu passado, agora vou fazer cobrado o que você já fez por mim. Thank you. Minha Velha Mãe, música bonita, né, Zé? Música bonita, grande sucesso com Léo Canhoto e Robertinho aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Nós fizemos uma seleção de algumas canções, né, procurando em long plays, em discos de 78 rotações, em compactos duplos, fitas, cassete, CDs, DVDs, na internet, foram muitos e muitos sucessos. Um total, entre todos os gêneros da música sertaneja, de 5 mil músicas em homenagem às mamães, com várias regravações e tal. Aí nós enxugamos este vasto repertório em homenagem a esta mulher tão especial. Infelizmente, não dá tempo de rodarmos em nosso programa todas essas canções, mas são muitas canções. Nós procuramos só a do sertanejo raiz, a do sertanejo caipira, do sertanejo mais tradicional, o sertanejo mais antigo, né, Zé? É verdade. Mas são várias. A nova geração vem aí com muitos sucessos também em homenagem às mamães. Vamos ouvir agora, para fechar a parte musical do nosso programa, Mato Grosso e Matias, Retrato de Mãe. Encontrei nos meus guardados outro dia uma fotografia, não sabia de quem era. Uma dançarina com trajes de renda e fita, uma mulher muito bonita de umas 20 primaveras. Tinha no verso uma simples inscrição: filhinho do coração, a você com muito amor. Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar. Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor. Meu pobre pai me abraçou a soluçar. Chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo. Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. A sua mãe todas as boates frequentava. Ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar. Até que um dia de beber perdeu a voz, entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Hoje sozinha ela vive em um asilo. Me perdoe, querido filho, por isso agora te contar. No outro dia me levantei bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos a minha mãe visitar. E lá chegando o meu mundo foi ao chão. Mãezinha do coração não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto. Dali fui pro Campo Santo na sua campa rezar. Retrato de Mãe, Mato Grosso e Matias, para fechar com chave de ouro a parte musical deste programa tão especial em homenagem às mamães. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos ouvir esse poema gravado pelo nosso grande amigo locutor de rodeios, Jair Muniz. Este poema foi gravado já faz um tempinho e o Jair Muniz fez uma belíssima interpretação. Eu quero que você pare o que você esteja fazendo agora neste momento, chegue mais próximo do rádio, aumente o volume e preste atenção. você vai se emocionar. Jair Muniz, Mãe. Parece que estou vindo por aqui uma canção. É o que minha mãe contava lá onde nós morava para alegrar o coração. Por isso eu peço licença, para que vossa presença eu possa desabafar na festa que comemora aquela que nós adora, que é rainha do lar. Nós também lá do sertão faz comemoração nessa data tão festiva. É de nossa mãezinha, que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, que santa palavra, que até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja lá no meu sertão, seja aqui na minha cidade. Nós morava lá na roça, lá nós tinha nossa palhoça que hoje vive abandonada. Lá viveu nossa mãezinha, que apesar de pobrezinha, sempre foi resignada. Lutou para criar os filhinhos, sempre com tanto carinho gostava de assim falar. Filhinho, tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que encontrar. Quantas noites ela passava, que nem na cama deitava, passava a noite ao meu lado. Meu filho tá delirando, será que está sonhando ou está adoentado? Sempre uma preocupação, apertava o coração da minha velha querida. Veja que amor mais puro, pelo filho eu até juro que a mãe da sua própria vida. Mas um dia, meus amigos, lágrimas veio e eu digo o que aconteceu. Chegaram pra mim falando: caboclo, estão te chamando, sua mãezinha morreu. Senti um nó na garganta, a minha tristeza foi tanta que eu nem podia falar. Por mais que eu imaginasse tudo aquilo que eu pensasse, eu não podia acreditar. Quando vi minha mãezinha, aquela santa velhinha deitada sobre um caixão, pedi por Deus e caridade: vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar: quem tem mãe deve adorar, não maltrate jamais. Porque quando ela morrer, é que o filho vai ver a falta que a sua mãe faz. Quem é que está sempre contigo, mesmo sem te ver? Te leva você junto ao peito, mesmo antes de nascer. Sorri com tua alegria, chora a sua solidão. Quem foi que te guardou pra sempre em seu coração? Te leva no seu pensamento, onde quer que vá, em busca do melhor momento pra te dar. E quando você se machuca, quem mais sofre a sua dor? Quem foi que te trouxe ao mundo só pra dar amor? Mãe, Deus te acompanha. Guardou você no coração.